para autorização, posição 2, ciente da informação. Gente, 1856, autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58, sai da Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5071 no Coteja. Não conseguiu entender, poderia repetir novamente a autorização, teve um probleminha aqui. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5071 no Coteja. Afirmativo, nível 390, decola da... entendeu? 28, isso? Tem uso 1-0. Então decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, via via Upper Whisky, não conseguiu a aerovia, está 120, decima 8, o controle 5071 é o código transponder. Aerovia Upper Whisky 58. Afirmativo, vai pelo visto 58, acho que agora foi tudo. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Camará. Né, 6143 vai fazer um desvio de 10 milhas à direita para evitar a formação para o A23240, ok? Ciente, reporte na proa de Pelô. Ok, reportará Pelô. Gente, aguarde autorização. Patrulha de Salvador, muito boa noite, voo 273, tem informação, Vitor. Game para o controle? É o voo 1273, tem da Vitor. 1-1-273, identifique, desça para 4.000 pés, chegada Bonf, com ajuste 1-0 no meia. 4.000 pés, 1-0 no meia, no Bonf, 1-2-3. 3 é para a gente vaguear aqui, Lilo? Autorizado, pro de pelo. 1-1-2-3. Oxa, 6-1-4-3, após desvio, vou pelo, descida para 2.000 pés, com ajuste permanece 1-0 no meia. Após desvio, vou apelo 2.000 pés no 096-6143. apelo da presente, descendo para 2000 pés, acho que na 6143. Atenção na 6143, está autorizado a final, informe estabilizado no localizador. Autorizado final, informe estabilizado no localizador, 6143. Então 3560, completa a final e chame a torre 186 até o meu posto. Completa 186 a torre, está 3560, grato. Salvador, boa noite, está 3560, final ILS, pistão a zero, baixar a travada. Está 3560, livre pouso no zero, vento variável 2 nós. Ah, afirmativo, livre pouso, pistão a zero, está 3560. Liga, se deu. Desculpas aos outros tráfegos. Apagou, se faz passagem do Portugal, táxi via Juliette, bate principal, chama para ingresso na Lima. A torre está 3560. 560, prossiga. Confirme condições da pista. A pista molhada, ok? Sim, está 3560. Gol 1273. Está livre desvio, gol 273, após desvio foi pelo. Número 9, aeronave à frente vai parar no portão número 8. Gente, Juliette 09, gol 1073. No 4, aguarde, Fortaleza. O centro informou que Fortaleza está abaixo dos mínimos. Só estou coordenando todos os voos para lá, aguarde, estamos tentando contato com o centro. Papagô, Fina Lima, chame Torre 1 Noite, esse momento para prosseguir o táxi.